Brasília. Do Brasília. Cidade. Do Brasília. Do Brasília. ZYL345. 1490 kHz. AM. Rádio Cidade de Arcos. Cidade. Minas Gerais. Osmar, o melhor serviço de abastecimento, seja o seu carro diesel, álcool ou gasolina. Posto Osmar, serviços de lubrificação e lavação rápido. Posto Osmar, o melhor abastecimento ao seu lado. BR-354, quilômetro 476, telefone 351-1188, em Arcos.